Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse podcast pra você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Comigo. Oh, peraí. Que isso, gente? Eu sou o Felipe Mesquita e ele aqui comigo estão Evandro de Freitas. Eu sou o Evandro Carvalho. Olá, jovens. E também comigo aqui, Bruno Carvalho. Eu sou o Bruno Mesquita. Diga de passagem, não é a primeira vez que eu erro meu nome nessa abertura desse podcast bônus. A idade já chegando mesmo. É, tô já. Não posso nem falar que eu tô nos 30, que eu já tô quase no 31 já. Então já passou, já era. Já foi, e mais uma vez estamos aqui, os três, sem Jurandir Filho, segue enfermo. Mandemos mais uma vez aí boas vibrações e melhoras de saúde pro Juras. Então estamos aqui, o trio, para responder suas perguntas. O trio que mais responde perguntas nesse Brasil. Começando com a pergunta do Elton Domingos Navarro. É, aproveitando o último 99 vezes da semana, não sei exatamente qual que ele tá falando aqui, porque já tem um tempinho. Mas a pergunta é o seguinte, deixa eu perguntar, no bairro de vocês tinha treta com galera de outras ruas? Sempre. Mano, sempre. Treta com a galera da rua de cima, direto. Ia jogar bola, os caras eram ruins, perneta, perdia e queria ficar brigando, queria resolver no soco, mano. Nossa, sempre, sempre, sempre. Nessa época eu morava numa ladeira, né? E minha rua era ruim de jogar bola, ruim. Só que como a gente jogava sempre contra a ladeira, a gente jogava, tipo, a gente ganhava condicionamento físico, tá ligado? Porque a gente sempre corria pra cima, tá ligado? Na ladeira. O Goku treinando com peso no pé, o Bruno. Exatamente. Aí a gente chegava pra jogar em rua plana, a gente voava, fio. Destruía, esmerilhava. E aí os caras da rua de cima, tudo chorão, toda vez perdia. Era assim, mano. Começava a perder, arrumava briga pra não terminar o jogo, tá ligado? Sempre, sempre, mano, sempre. Era inacreditável, sempre. E sempre tem essa rixa, né, da galera da rua de cima, da rua de baixo, sempre. Eu tinha mais do bairro, e era uma coisa mais que até quando eu era adolescente do que criança, exatamente. Mas a gente tinha mais rivalidade com a galera de outros bairros, assim, os bairros que a gente via a galera mais de Playboy. Aí tinha os bairros que a galera via a gente como My Playboy, sabe? Tinha essa parada meio do meio, assim. Mas a rua em si até que não, porque pô, a rua de cima e de baixo é tão perto da sua casa, eu nunca entendi muito essa parada. Pô, vou brigar com uma pessoa só porque ela mora na rua de cima. Isso tinha lá também, mas não era tanta treta que nem o Bruno falou aí não, mas tinha essa rixazinha, cara. Porque uma época mudou uns moleque novo de outro bairro e os moleques eram muito folgados. E aí a galera de lá era meio tretada com eles também, tá ligado? E aí tinha, quando ia brincar, jogar bola, nananã, tinha essas brinhas aí. Sempre era uma galerinha, de um grupinho de um lado, de uma rua contra a outra rua. Mas de gangue de Nova York saindo soco, tudo nunca rolou não, pelo menos comigo. Agora na escola era bizarro. Na escola a galera, no primeiro colegial, eu estudava de manhã e tinha o primeiro A e o primeiro B, e eu era do A. O primeiro B era inimigo mortal, filho. Treta feia, né? Ixi, e ainda tinha os interclasse ainda, vixi, aí... Sim. É quebra-pau direto. E lá, eu estudei o período no SESI, e o SESI tinha o interclasses, que era interno, e ainda tinha o inter-SESIs, porque SESI tem várias escolas. Aí era treta mesmo, mano, porque era outra escola, tá ligado? Porque, assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá ligado? Então, assim... Juntava, né? Juntava a galera, porque, mano, é outro SESI, tá ligado? Então, os caras são nossos e... Nossa, cara. É engraçado isso. A gente tinha muito isso no esporte também, com as outras escolas. E quando a gente viajava, tipo, pra competições que eram ou do estado ou brasileiro... Eu joguei handball muito tempo. Eu joguei futsal e handball na escola, né? Só que a equipe de handball do meu colégio era muito boa, assim. A gente disputava campeonato brasileiro, ganhava campeonato mineiro direto, assim... E uma das maiores rivais era uma escola que tinha o mesmo nome aqui, só que era em outro bairro, era uma unidade em outro bairro. Nossa. E a gente era muito rival, assim, só que quando a gente viajava pra jogar mineiro, viajava pra jogar brasileiro, às vezes iam as duas, ou então, às vezes a gente fazia seleção mineira e aí tinha muita gente das duas, meio que mudava isso mesmo, você ficava amigo da galera que você era, tipo, tretado o ano inteiro, assim, porque, pô, era mais importante tentar ganhar de um time do interior daqui, ou um time de São Paulo, um time do... Sabe, sim, tá sim. Do que... Sabe, ficar na treta com a pessoa que... É igual o Super Campeões, filho. O Super Campeões era isso. Tinha a treta do Kojiro com o Oliver, mas depois, quando o jogo juntava pra ser o time do Japão, os caras jogavam junto. Jogava, ficava todo mundo amigo. E aí, foda que, tipo, depois que, tipo, a gente foi ficando mais velha, aí começava a encontrar, tipo, nos rolês, na rua, assim, virava amigo, né? Tipo assim, mano, aquilo era uma coisa de escola, né? Exato, assim, no fim das contas. E aí, tipo... Você acaba virando amigo da galera aqui. Ou, aliás, parabéns contra você. Pras aulas de educação física da escola aí. Pelo menos as de antigamente. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Mas antigamente, hoje em dia deve dar tablet na mão das crianças. Mas educação física antigamente, cara, foi a grande responsável por eu gostar de, tipo, vários esportes diferentes, tá ligado? Eu realmente gosto, que você tava falando do handball, eu realmente gosto de jogar handball. vôlei, queimada. São coisas que eu aprendi a jogar por causa da escola, tá ligado? A aula de educação física da escola. Porque tem muita escola que ficava só no futebol lá na minha escola. Escola não, de rico, né? Não, caramba. É muito mais barato. Minha escola, Evandro, não tinha nem quadra, doidão. Evandro, mas é muito mais barato você jogar queimado com uma bola de meia do que jogar futebol, cara. João Garcia de Aro, não tinha nem quadra e eu jogava na rua com um pedrinha na rua, porque não tinha asfalto também. Não, mas aí jogar uma coisa é rua, a outra coisa é ir pra escola. A escola, o padrão é fazer o quê? Menino vai jogar futebol e fica lá jogando futebol. Aí, tipo, beleza, a criança cresce gostando de futebol. Agora, na minha escola, não. Tipo, educação física é, primeiro, pra todo mundo e é o esporte da vez. Tipo, você vai aprender basquete, você vai aprender sobre vôlei. É uma grade curricular bem melhor, né? Do Sim. que soltar uma bola aí e joga futebol. Exato. E tem muita escola que é isso. Larga as crianças jogando futebol aí. Boa, sabe? Isso aí não é aula de educação física, pô. É, quando eu mudei pra uma escola que tinha quadra, tinha basquete, vôlei, handebol. Aí era bem mais variado, né? A quantidade de esportes que você tem acesso. Até pra entender regras, essas coisas, uhum. cara. É, geralmente você faz um exercício e depois um coletivo, né? É. A gente tinha... Era uma alegria. Segunda-feira, uma época... Nesse primeiro colegial aí. A gente tinha duas aulas de educação física. A primeira aula de segunda, mano. E aí era uma alegria. Ela dava meia horinha de teoria e depois o resto de prática. Puta merda. Era uma bela maneira de começar a semana. Hoje em dia eu tô com o Bruno. Não faço ideia de como que é. Pergunta aqui do William Braga. Como foi a história de ter o primeiro computador? Foi algo que seus pais adquiriram pra vocês, aprenderam, ou foi algo que vocês quiseram? Cara, eu lembro do ano, foi em 95, que eu ganhei meu primeiro computador, um Celeron 300. E era, sei lá, reflexo da época, né? Tinha que... pessoas têm computador em casa. Exato, pra vocês passarem a ter computador na casa. É, e aí foi natural, tipo, eu nem pedi, né, nada não. Já tinha feito curso, sabia mexer relativamente ok. Um curso bem do safado que eu fiz de 3 meses, num local gratuito pra pessoas carentes e tudo mais. Eu tive aula de Word, de Paint e um basicaço de Excel. Que era só pra ensinar, tipo assim, coisas bestas de computador, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V, aprender a desligar. Tinha uma aula que era só como limpar o computador, filho. E aí a gente pegava e limpava a bolinha do mouse com álcool, com palito de dente e tal, nananã. E aí um belo dia meu pai falou, comprou. Achou que era ok comprar pra ajudar a estudar. A desculpa era essa, que ia ajudar a fazer os trabalhos da faculdade. E aí tinha lá, eu ficava, abria, eu lembro de ligar o computador, que loucura, mano. Ligar o computador pra abrir o Paint e ficar desenhando. Hoje em dia eu nem sei se o computador atual tem Paint. O Windows 11 tem Paint. Tem, pô, tem. Sabe quando teve aquele Paint 3D? Tem ainda? Tem. Funciona? Como é que funciona? Ah, se funciona já é outra história, né? Nunca abriu pra saber, né? Eu Você abri desenha. Uma vez, mas eu desisti, tipo. Eu também não. Cara, comigo foi uma experiência... São duas experiências muito distintas, assim. Usar o computador pela primeira vez aconteceu na casa de tios. Que ano que era, Bruno? Você lembra? Cara, o ano exatamente, a primeira vez que eu usei o computador... Começo dos 90, ou você foi mais... Foi começo dos anos 90, porque assim... E não tô falando que eu tive, foi a primeira vez que eu usei um computador, porque eu fiz aquele curso da... Na época, na Logos Informática, e o monitor era aquele monocromático, aquele verde, tá ligado? Não tinha Windows ainda. Eu fiz o curso de DOS, na época... e aí tinha lá o WordStar e o DBase, sabe? Lotus 1-2-3, tipo, era tudo aplicativo do DOS, tá ligado? Aí eu fui usar um computador com Windows, assim, pela primeira vez. Foi lá, aí já era o Windows 3.1. E aí foi na casa, coincidentemente, olha mais uma vez o meu padrasto entrando na história. Foi na casa do até então, meu tio, que não era meu padrasto ainda, ele era... Eu já contei a história aqui, mas é o irmão do meu tio, né? Tipo, aí hoje ele é casado com a minha mãe. Então foi ali, e eu usava de um outro tio também, que era o irmão dele, que inclusive eu já contei a história aqui também, que era onde eu jogava truco, e como criança levado eu aprendi que ele tinha os strip poker escondido na máquina dele, né? E só que eu fui ter o meu computador, cara, muito depois. Eu fiquei usando o computador dos outros durante muito tempo, usando trabalho. Eu fui ter o meu computador em casa, mesmo só quando eu pude comprar, eu já era maior, já acho que tinha... Foi com 18 anos, aí eu fui lá e comprei por causa da faculdade, mas eu ia estudar e tal. Eu falei, vou ter que comprar um computador. Eu já trabalhava com o computador, então no trabalho eu tinha acesso e tal. Aí em casa mesmo eu fui ter só com 18 anos, cara. E só quando eu pude comprar mesmo. Meus pais não compraram um computador pra mim. Eu sempre usei computador dos outros. E você, Felipe? É engraçado, eu nasci em 93, né? E meu pai sempre foi, tipo, do... Da tecnologia. Das tecnologias. Então eu nasci meio que tinha um computador. Quando eu criei consciência... Já tinha um computador em casa? Tinha um computador na minha casa, meu pai já mexia, tá ligado? Uhum. Então foi meio que assim. É, chegou um ponto. O celular aconteceu isso também, né? Hoje em dia, a galera nasce e o celular já tá aí, não tem esse. Tipo, né, a gente não tinha internet nessa época, tipo, banda larga e tal, mas é, meu pai jogava muita coisa no computador já. Meu pai jogava Doom, jogava Quake. Ele jogava um jogo que era de FPS também, chamava Root. É, acho que era R-O-O-T. Era esse jogo estilo Doom também, então meio que eu já tinha, né? Agora eu fui ter um computador só meu, não sei se eu nem lembro, porque foi bem depois, assim. Era um computador da casa. Uma coisa mesmo que me deu desespero num recente, que eu falei, caralho, eu sou um velho sem mexer no computador e esse jovem não sabe. Eu tava explicando, qualquer pessoa, sei lá, se é meio lerdo ou se é um reflexo da geração atual. Não, eu tava explicando pra pessoa como fazia um negócio. Eu acho que é muito geração celular, se liga, ó. E aí eu falei, ó, você vai logar no site. Eu tava compartilhando a tela, mostrando passo a passo o que ela precisava fazer. Uma pessoa bem mais jovem que a gente, mais jovem até que o Felipe. Bem mais jovem que o Felipe. Aí eu falei, ó, você vai logar aqui, nananã. Eu vou te mandar a senha no WhatsApp. O login e a senha no WhatsApp. E aí você logo, eu já te explico o que que faz. E eu tava vendo a tela dele. Porque eu tava conferindo o que que ele tava fazendo, se ele tava fazendo certo. Se eu te mando uma senha e um login, Felipe, o que que você tem que fazer com essa senha e com esse login? Lá no formulário que você vai logar. Entrar e logar, como assim? Então, mas eu te mandei uma senha no WhatsApp. Pra você logar no WordPress no 99 Vidas. O que que você vai fazer? Vou copiar e colar. Ele arrastou. Caralho. Juro por Deus, mano. Tipo, ele clicou em cima do... Tá ligado? Uma caixinha. É! Ele pegou como se tivesse... Como tipo se um se item quisesse no Minecraft. É! Deu pra ele, eu fiquei um olhando. Ele tipo assim, eu tentei até... Eu demorei pra entender. Ele quis botar aí ele falou assim, dele. Mano, não tá indo. Aí eu pensei, cara, não tá indo o quê? Aí eu fui olhar... Eu tenho dois monitor, né? Aí eu fui olhar pra tela. Aí ele tentou 3 vezes, cara. Clicar com o mouse assim na senha, em cima do texto... E arrastar da conversa do WhatsApp lá pro formulário de botar o login e a senha, mano. Loucura, mano. Juro por Deus. Aí eu pensei, caralho, ele está tentando arrastar como se fosse um ícone do celular, tá ligado? Ou que nem o Felipe falou aí, um bagulho do Minecraft. Aí eu falei, então, cara. Botar no inventário. Exatamente. Mover o item, mover um bloco de texto da conversa do WhatsApp que tava logado no WhatsApp, caralho, web. Te juro por Deus, mano. Quando acabar aqui, eu falo pra vocês quem foi. Aí eu falei, então, vai lá, aperta 2 vezes com o mouse que vai selecionar o texto todo. Aí ele... Aí eu falei, agora você aperta Ctrl C. Mano, pela cara dele, era a primeira vez na vida que ele tinha contato com esse comando. E eu pensando, caralho, usando o computador eu faço Ctrl C, Ctrl V centenas de vezes todo dia. Como que essa pessoa tem um computador e ela nem sabe fazer Ctrl C, Ctrl V, bicho? Eu fiquei incrédulo, tá ligado? E no final ele conseguiu fazer, mas eu achei muito curioso isso de... Tipo, nem que eu quero um computador tapado, saca? É só que na cabeça dele fazia sentido. Ah, ele quer que eu ponha essa senha. Mesmo. Exato. Mas ele quer isso... Por incrível que pareça natural, sabe por quê? Uhum. Porque o molecado hoje em dia não liga tanto para computador, usa mais celular. Então, para eles, a realidade... É um comportamento normal, né? De arrastar uma parada daqui para ali. Só que aí, vai para um outro fato. Quando você vai para o trabalho, seu trabalho não vai ser feito só no celular. Pelo menos não por enquanto. Ainda tem muitas empresas que têm computador. E aí o cara meio que acaba se tornando, indiretamente, um analfabeto digital. Porque exatamente, ele não sabe usar a ferramenta de trabalho, mano, né? Eu fiquei muito impressionado, porque eu pensei, cara, essa pessoa for precisar fazer um relato... Mexer no Excel, caralho, tá fudido. Porque não vai conseguir ficar clicando e arrastando coisa, sabe? Mas isso é engraçado, que hoje em dia muita coisa é feita com a ideia de linguagem de programação visual, que eles chamam, né? Uhum. Tipo, hoje em dia você vai fazer um site, a não ser que você queira, na unha, fazer tudo que você quer fazer ali, geralmente você vai usar até um provedor e ele vai ter... A própria suíte de ferramentas dele pra fazer o site, hoje em dia é tudo visual, né? É desse jeito, você arrasta pra um lado, sim, aumenta e diminui uma janela, um quadro, uma box qualquer e tal. É muito feio. Então a galera tá muito acostumada com essa linguagem visual. É, não existe, tá ligado? Não, sabe, não sabe o que fazer, né? É, não tem como fazer. Puta, pus isso aqui, tá dando um erro, sei lá, 200, Bruno. Fudeu, não, só tá. Aí, tá dando um erro aqui, ó. Não vai saber abrir o código e olhar, sabe? É. Esse é o doideira. Passa a lura, filho, porque. É foda, eu acho que tem coisa que tem que saber, mano. O basicão tem que saber. Ainda não tá, não tá nessa vida de tudo funcionando, funciona só arrastando e colando. Agora, uma outra parada desse choque geracional, assim, que tem a ver com essa ideia da galera que já nasceu com a ideia do celular, e a gente que às vezes atrelou algumas coisas a computador. Tem coisas que vocês só fazem no computador, vocês não fazem no celular? A maioria. Tipo assim, bagulho de documento, reservar hotel, às vezes. Hoje em dia até que eu tenho menos hoje. Eu acho que eu faço muito mais rápido as coisas no computador do que no celular, cara. Eu acho que depende. Tudo que envolve digitar, eu faço no computador muito mais rápido. Bem melhor. Muito melhor. Teclado na mão do que ficar digitando a tela do celular. Agora, coisas que são clique... Por exemplo, você falar reservar hotel. É muito mais... Aí sim, eu acho muito mais prático. Eu uso o aplicativo do Booking. Eu não acho, velho. Você não eu acha? Eu prefiro do computador. Não é que é mais prático, não. Eu quero ver na tela do computador aquela tela porra grande. O máximo, é, tá ligado? Você vai olhar as fotos do quarto e tal. Tipo assim, eu vou comprar uma passagem. Na verdade, eu tenho comprado pelo celular por causa de. Eu tenho usado o aplicativo do banco e ele tem vários benefícios. Mas, tipo assim, a ideia é. Pô, vou comprar uma passagem de avião. Eu tinha que entrar no computador porque, pô, meter o meu eu sou idoso, cartão eu também. De crédito. Qualquer. Tudo. Eu não consigo falar uma coisa que eu prefiro fazer no celular do que no computador. Hoje em dia, acho que teve algumas coisas que eu já abdiquei já, mas. Sabe, tem umas coisas que parece que são mais sérias que eu preciso fazer no computador, não dá pra fazer no celular. Tipo assim, outro dia eu fui marcar a entrevista do meu passaporte italiano. Inclusive, peguei essas semanas aí. Aí, ó. Por aí, muito bem. Parabéns. Vou mandar a foto pra vocês aí da minha cara de italiano no passaporte. Mas é. E aí, tipo assim, eu preciso marcar essa. Mano, tem que ser no computador. É um bagulho sério. Vou ter que subir um documento, sacou? Uhum. Daria pra fazer no celular de boa, mas a seriedade da coisa, eu falei, não, preciso abrir o computador aqui e fazer no computador. E eu também sou o Zé Computador, filho. E aí, tipo assim, a galera nova deve fazer tudo no celular. Os galera, pô, não, tipo deve assim, ter gente que nem tem computador hoje em dia. Tipo, um negócio pra mim é impossível no celular, hein, até hoje. Assistir qualquer coisa, tipo assim, que seja um filme ou uma série, alguma coisa assim. Não consigo nem fuder assistindo assistir no celular. Qualquer coisa séria no celular, né? Exato. Ah, eu assisto. Só YouTube. Só YouTube no celular. Só YouTube. Principalmente se eu tô, por exemplo, sei lá, lavando louça. Na verdade, ali, pá, e assisto. Eu só boto no YouTube coisa no celular que eu não preciso nem ver a parada inteira. Eu vou estar mais ouvindo do que vendo. Alguns momentos eu vou dar uma bisbilhotada ali, mas eu vou estar mais ouvindo do que vendo, assim. Eu também, eu deixo o YouTube segundo plano lá e vamos. Se for pra eu assistir uma coisa no YouTube, tipo assim, prestar atenção, eu também boto ou na TV ou no computador. Não, e depende. No meu caso, por exemplo, One Piece. Eu assisti muito mais episódios do One Piece no celular. Pô, não dá pra ver nada, irmão. Não, dá, mano. Ouviu, né? Você ouviu o One Piece Cash. Podcast. Não. Podcast do One Piece. Audiodrama do One Piece. É, belo audiodrama que você ouviu, podcast. Porra, não dá, mano. Não existe pra mim na minha cabeça. Assistir qualquer coisa no celular, tipo assim, não consigo. Não presta atenção, mano. Não tem. Não extrair nada daquele filme se eu assistir no celular. Pô, os filmes que eu assisto na telinha do avião lá, eu acho uma desgraça também, por isso que eu só boto filme imbecil. Porque. Pra não ter que prestar muita atenção. Não. É. Vai, Felipe, mais uma pergunta pra fechar. Vamos lá. Pergunta aqui do Rafael Rubenick. Ou Rubenich, não sei exatamente como é que fala. Qual é o item que vocês têm hoje e pensam que deveria ter comprado antes? Aquela coisa que você pensa, por que eu não tive isso antes? Puta, e ele fala que pode ser qualquer coisa, desde um shampoo diferente até um carro novo. Então, eu tenho um recente. Não é nada que muda a vida de ninguém, mas é. Depois você compra, você fica, pô, isso aqui é bom, hein? Grandioso blender, que é nada mais do que um liquidificador de pequenininho, sim. Eu tenho aqui também, vou até pegar ele ali depois pra gente. Vou mandar a foto aí pra vocês, que ele é um desses liquidificadores, só que ele é de bateria. Você bota pra carregar. Caralho. E aí é o que eu uso pra tomar, tipo, whey, essas coisas. Mas é isso mesmo, bom demais, puta que pariu, mano. Aqueles bullets, né? Eu ficava, tipo assim, com muito. É um da China vagabundo que eu tenho aqui, inclusive todo colorido aqui, igual todo produto da China. Eu ficava muita preguiça de tomar essas coisas, fazer, botar no liquidificador, depois lavar o liquidificador. Porque às vezes eu ia usar, mano, pra outra coisa o liquidificador. Esse, ele sai o fundo completamente, porque a bateria é junto da hélice. Ele sai o fundo completamente, então é super fácil de lavar. Eu só abro, jogo uma água. Porque como eu tô usando ele sempre pra mesma coisa, né? Não, peraí, é loucura. Suave, só passa uma água. Só entender. A bateria tá junto com a hélice e você joga isso embaixo d'água. É de boa, ele é todo fechado, né? É a base, a hélice tá em cima, né? E ele é todo fechado, né? Ele é hermeticamente fechado. Eu não posso botar, tipo, jorrar água onde tem a entrada do cabo, né? Aí eu boto ele de cabeça pra baixo e a água não entra lá dentro. Mas é de boaça, de... Eu vou pegar ele ali pra mostrar uma foto pra você. Mandei o que eu comprei, ó. Grandiosa Oster, boa marca. Cara, é muito prático. Então, o meu é tipo isso, só que ele é sem fio. Aham, é uma coisa só, né? É. É, o meu tem uma base, como se fosse um liquidificador, ali. Vai na tomada, e aí você coloca ali, rapidinho ele bate, e aí o que seria o copo do liquidificador gigantesco, é o copo que você vai usar pra tomar. Então, filho, tá com canudo aí, puta, fica bom pra caralho, mano. Um iogurtezinho, uns moranguinhos e um whey, já era. E duas, três pedras de pedra de gelo. Vira tipo um milkshake, nossa, mano, alegria. Tem dia que eu tô tomando duas vezes por dia isso daí. Pior que é um dos meus também, viu, Vanessa? Mudou a minha vida. Assim. Muito prático, mano, muito prático. Aí pra lavar, joga um detergente, passa a bucha, a aguinha já era. Muito mais rápido que um liquidificador, ocupa menos espaço e tal. Foi o que eu falei, minha vida não tá muito melhor porque eu comprei isso, mas se eu soubesse que era tão prático, é algo que eu já teria comprado há anos. Porque realmente mudou legal, mano, esse consumo de fazer o shakezinho aí e tomar. Você tem alguma coisa, Bruno, que você lembra? Tem. O quê? Não recente, mas quando eu fiz essa troca, a minha vida mudou. Pô, bonitão do Felipe aí, mano. Achadinhos da Shopee. Carro automático, cara. Carro automático. Ah, isso é foda mesmo. Cara, assim, Eu sempre tive carro com câmbio manual. Aí eu tive a oportunidade de viajar e dirigir um carro automático. Aí eu, cara, isso aqui é outra vida, mano. E é muito doido como rapidamente a sua cabeça se acostuma, né, mano? Exato. E ainda mais, pô, pra gente que mora em São Paulo, cara, trânsito o tempo todo, para, engata a marcha, desengata a marcha, engata a primeira, sobe segunda, daqui a pouco você parou, volta a ponto... Cara, as pessoas não têm noção. As pessoas Quem não tem não sabe a diferença que é. Não sabe. Aí quando eu peguei o primeiro carro... E quem não é de São Paulo também, né? A gente fala trânsito, mas só o cara viveu o trânsito pra ele entender o que é o trânsito. Só pra quem vive mesmo pra saber. Ô, Bruno, eu lembro de chegar, cara, cansado fisicamente e mentalmente, tá ligado? Sim, cara. De ter dirigido, sei lá, uma hora. Parecia que eu tinha dirigido 4, 5 horas. Pois é. Aí quando eu tive a oportunidade de pegar o primeiro carro automático, cara, aí eu falei, agora eu não volto mais. Agora eu me lasquei, porque daqui pra frente é só... E aí foi isso mesmo, cara. Depois que eu peguei o primeiro carro automático... Nunca mais eu voltei pra manual. Eu sei dirigir. Se eu pego carro alugado, por exemplo, que não tem automático, eu sei dirigir normal o carro manual. Mas meu carro pra dirigir no dia a dia, cara, câmbio automático. Porque é outra história. É uma qualidade de vida bizarra, mano. É. Eu ainda tô no bonde do carro manual ainda. É, um dia é que eu falei, às vezes até melhor você nem se envolver, tá ligado? Pra não correr o risco de gostar demais. Aí você vai falar, puta merda, fudeu. Agora eu sei o que é bom. Não, e outra coisa, Evandro, agora que carro com. Que você vai do carro com direção mecânica, aí você evolui pra hidráulica, você, pô, hidráulica é outra história. Você vira com o dedo, né, mano? Aí você pega a elétrica. Direção elétrica. Mano, até perigoso. Eu lembro, o elétrica você vira com o dedo. Parece que tá dirigindo aquelas empilhadeiras que é o. Eu lembro, porra, na época eu tinha um Corsa, mano. Tá maluco, parece que eu tava na academia, pô, fazer uma curva. Exato, você vai fazer uma curva. Esse hoje em dia, pode ser 90 graus, você vai com o dedo assim, ó. Cara, é outra história também. Pô, meu pai deu PT num carro dele no passado, no começo do ano. Capotou o carro. E aí, em vez de ele comprar um carro novo, mais ou menos do ano que ele tinha, que era tipo um 2016, 17 assim e então, tal, ele comprou um tanto de carro velho, foda-se. Comprou um Gol. Tô caçando o que fazer, né? Caçando problema pra resolver. Comprou um Gol 95, um Uno 1.5R 92, tá? E fica lá no quintal, lá em casa, na garagem, lá, mexendo nos carros. Meu irmão, eu fui dirigir esse carro, esse Golzinho, sem direção hidráulica outro dia. Os bracinhos, duro. Um arrego, de um jeito. Tipo assim, andando na rua de boa, né? Fazer uma baliza, cara. Falei, mano. Mas é muito pesado. Eu só paro em vaga de estacionamento de shopping com esse carro aqui, porque eu não vou ficar fazendo manobra nem fuder. Chega e corre e depois dá reta embora. Exatamente. É muito diferente. Porra, velho, uma coisa diferente. Que quando eu peguei o meu atual eu achava bobajada, mas eu acostumei rapidinho também, foi o... O senhor tem também, Bruno, aquela parada que acende verdinho lá, o brake hold. Ah, sim. Nossa, quando começo eu falei, isso aqui é estranho, não vou nem ativar. Foi eu ativar, filho, acabou o mundo. Não dá pra viver sem. Do carro não descer? O carro não desce, filho. Você é larga como se ele estivesse sempre... É até estranho de falar, porque nunca viu funcionando. Mas é como se o carro sempre tivesse com o freio de mão puxado. Em todo momento. Pra quem é de Belo Horizonte faz uma diferença danada, viu? Não, então, pra ladeira, cara, é muita alegria. A galera aqui tem o tornozelo malhado, filho. Porque você só para... Tipo assim, você tá na subidona mais fodida possível, Felipe, de BH. Se você parar o carro, ele não vai descer um centímetro. Tipo assim, você freia até ele parar 100%. Aí ele já ativa essa parada. Aí depois você só acelera. E ele vai embora, tá ligado? O motorista Belo Horizontino, ele faz o melhor controle de embreagem, com certeza, do Brasil. Do mundo. Assim. Mas aí, em troca, a gente teve que entregar a ideia de usar seta, porque aqui ninguém usa seta. Então ninguém usa. Então, foi uma coisa pela outra que a gente... Quando eu viajei, eu aluguei... Nem lembro qual carro foi, mas era um carro bom também, mas não tinha isso. Eu ficava, caralho, que loucura é essa? Esse carro tem que ficar segurando o freio quando para no farol? Como, sendo que todo carro tem isso, tá ligado? Essa coisa arcaica, né? É, só que o brake hold, não, você parou, pode tirar o pé do freio e ficar tranquilaço, porque ele tá parado, sabe? É, eu falo, o corpo é muito safado, mano. Seu corpo é sua cabeça. Fácil com rapidinho, né? Você dá uma facilidade, rapidinho ele já tá ali. Opa, vida boa. Porque faz diferença. Eu achava que era maior bobeira no começo, mas faz diferença. E aí, vocês têm outros itens aí que você acha que... Cara, que eu... Mudou a sua rotina de uma forma que foi substancial? É que nem ele falou, pode ser até às vezes um produto que você usa, assim. Eu não uso muita coisa, não, mas comida mesmo. Pensando em. Tem muita parte de vaidade, essas coisas. O relógio foi uma boa também, o smartwatch aí. Foi um relógio que mudou também. Mudou o andar da minha rotina um pouco. Com certeza fez com que eu me exercitasse mais. Assim. É bom, Elvi, é bom pra você ficar olhando. Caralho, eu tô na época ruim. Você se sente mais humilhado quando você não tá fazendo. Exatamente. Isso. E quando você tá na época boa, você fica mais feliz também. pior que ele te lembra. Eu falei, e aí, seu vagabundo sedentário, não vai levantar da porra da cadeira? Não, você quer ver um triste que já chegou pra mim às vezes, Felipe? O de... Sua média de batimentos cardíacos piorou nos últimos 15 dias. Putz, isso aí é triste demais. Já veio duas vezes, mano. Eu falei, cara, só deu uma semana. Eu já repenso os últimos 15 dias. Falei, mano, é? Eu fiz nessas duas semanas. O meu foi no Natal, filho. Que eu parei de treinar da hora aí. Esses dias veio. Falando aqui, não. Só pra avisar, pessoal, a média de batimento cardíaco em repouso tá fodida, tá? Quiser voltar a fazer cardio aí, seria bom. Aí ele manda esses avisos aí, às vezes. Mas é o que... vira parte do seu dia a dia, né? Se você tiver esses smartwatch aí. Você consegue olhar sono e tal, é bom mesmo. É um bom investimento. Esse do sono eu parei de monitorar porque eu não durmo mais com esse relógio. Me incomoda na mão, assim. Eu carrego sempre de manhã e eu durmo. Mas meu sono é horrível, mano. Meu tô foda, é ruim, eu não consigo pegar sono profundo, quase nada, tá ligado? É raro o dia que ele marca uma hora de sono profundo. O normal é 30 minutos, 40. E aí eu não sei até onde é saudável ficar olhando essa porra também, se só tá me mostrando que eu tô dormindo errado. Tinha uma amiga minha que dormia 4 horas, pô. Ela tem também o da Apple. Por dia? Ou de sono profundo? Não, sono profundo, hein? Caralho. 4 horas. A Carol. Eu falava, meu Deus. A minha dormia 12 horas. Isso, e aí a minha média de sono total não é muito maior que isso. Exato, o meu sono normal é 6 horas. É, o meu também. 6 e meia, sabe? Aí a menina mandava os prints. 12 horas dormindo e 4 no profundo. Eu falei, caralho. Maluquice, mano. Você tá tomando aí, me dá que um. Que bênção, hein, mano? Porra, queria. Eu não, mano, é raro eu chegar em 7. Melatonina 180 mg. Raro, Zolpidem deve ser. Pô, o último dia que eu dormi muito bem foi o dia que eu tomei 2 antialérgicos de 180 mg. Derrubou. O máximo no dia é um só. Ou seja, dobrei a dose máxima que um ser humano devia tomar. É, então. Aí não sei se eu dormi ou simplesmente eu desmaiei, né? Então também assim. Não consigo. Ah, aqui tem aferir se eu fiz uma coisa ou outra. Tem umas coisas de fresco aqui que eu gastei uma grana a mais que fez diferença, mano. O fogão de indução. Quando eu fui colocar, e aí pra limpar... Pô, bagulho de cozinha no geral, ferramentas que cortam seu tempo, tipo assim, coisa de picar, um bom descascador de coisa, sacou? Uma boa faca, essas coisas. Isso. Se você gosta de cozinhar e fazer investimento em coisa boa na cozinha, é sensacional. Por exemplo, quando eu tinha aqui a parada do... Eu trabalhava com cozinha, né? Eu tinha aqueles picadores de cebola e de alho. Que puxa com a laminazinha? De puxar isso, só que grandão, né? Pra fazer um tantão, fazer tipo assim, 4 cabeças de cebola inteira. Isso ajuda mesmo, isso aí dá um adianto pra fazer quantidade grande, dá um baita isso de um adianto. Isso, é, tipo eu refogar 3 quilos de carne, sacou? 3 quilos de carne moída. Aí eu usava isso, esse negócio ajudava demais, assim. Sim. Agora quando eu tô cozinhando pra mim, depende, né? Porque às vezes você não quer nem cortar daquele jeito, né? A cebola e o alho e tal. Mas coisa de cozinha no geral, é foda porque existe um limiar entre as coisas que são inúteis, né? Parecem úteis... E as coisas que de fato você usa, ou aquelas coisas, pô, eu vou comprar esse mixer de suco que eu vou fazer suco todo dia. Não vai. Felizmente é muito difícil, assim. Aqui em casa tem, usou uma semana, tudo, mete uma laranja, mete uma maçã, agora mete uma couve, mete qualquer coisa e faz um suco. A onda dura uma semana, depois você larga. Mas tem coisas, geralmente, de cozinha que facilitam muito, assim. Sabe um que eu uso pra caramba também, mas é preciosismo? O de pegar a casca de limão. Esse é o nome daquela porra. Aquele tem que é a marca boa, é. Pegar as raspas, tipo? É isso, raspa de limão. Eu boto no abacaxizinho, fica bom demais. Isso é bom mesmo, mano. Mas é um ralador específico pra isso, pode pegar a raspa de limão. Dá pra ele ralar queijo também, né? Queijo fino. Não, o ralador, aquele de manivela. Bom também, tá ligado? Não, mas é bom, já usei. Aquele faz uma diferença danada, viu? É, não. Ficar ralando na mão assim. Tem ralador bom também. É, inclusive já fudi o dedo com essa porra. E tem os automáticos também, né? Aperta o botão e já sai ralado. Mas eu tenho daquele de manivela, eu gosto. Ele é bem útil e bem fácil de usar. Enfim, é isso. Respondemos várias perguntinhas aí. Mais um programa de perguntas recordes respondidas. Agradecer mais uma vez todo mundo que está ouvindo esse programa. Você que apoia 99 Vidas. Você é crucial para que esse programa aconteça toda semana. Não só esse aqui que está ouvindo o bônus, mas também, claro, o 99 Vidas tradicional. Sem vocês, não teria programa. E é isso. Muito obrigado, Evandro, Bruno. E eu já esqueci completamente como é que encerra o 99 Vidas bônus. Respondam aí, comentem. Assim. Lembrei. É. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Até semana que vem. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. And chase it.